Salvador, muito bom dia, Webjet 6700. 6700 Galeão, senta a informação em curso hotel? Não, sei só Gol. A Gol. Sente, só foi ajustado o horário, não há necessidade de escutar a nova informação em curso. Confirmando apenas o nível Galeão. 340. Será coordenado, vai de cópia. Webjet 6749 para Guarulhos, nível 340. Será coordenado, 6749, aguarde. O 6749 está pronto para pushback e retorno. Sente, aguarde. Guarda. Objeto 6700, pronto, cópia. Na escuta. Objeto 6700, autorizado Galeão 340, nível Up Zulu no 4 até Toquinha, após Up Zulu 4. Decolta no 7, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze. 5021, eu transpondo o controle 1 no 9, decimal 35. 4 até Toquinho, depois eu preso no 4, depois eu preso no 4, saída da El, Blaze, curva direita, decola 17, 19.35, será frequência, é o Web 6700. Corteja apenas o transponder. Transponder 5021. Cortejamento correto, portão 04, já se encontra pronto para pushback e acionamento? Mais de 2 minutos. Reporte quando pronto. Webjet 6749, copia? Copia. Webjet 6749 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decola 17, primeira curva direita, saída da El, transição Diné. 5023, eu transpondo o controle 19 decimal 35. Webjet 6749 autorizado para Guarulhos, 9 Form Whisky 50. Decola da pista 17 com transição da El, subindo da El Diner, 5023 ao transponder e 10935 ao controle, solicita decolar da pista 37. 7749 conforme copio, informe o nível copiado. Nível 340 conforme solicitado. Procedimento correto, apenas informando 6749, a intenção decolagem da 35. Afirmo. Sente, já se encontra pronto? Afirmo. 6749 autorizado, pushback e acionamento, posição meia dúzia. Realize pushback de forma que a proa fique voltada para a área remota, ok? Afirmativo, sente, grato. Fazer a cola da pista 35. Será coordenada, aguarde. Corre, Webjet 6700, está pronto para pushback acionamento. 6700, autorizado pushback e acionamento. Realize o push de forma padrão, ok? Pushback padrão, 6700. corrigindo o 6700, para facilitar, realiza o pushback de forma que a aeronave ingresse no pátio 3. Oi, bom dia, Papatango, Oscar, no Papatango. Oscar, Golf Tango, Paulo Afonso, confirme o nível 090. Tem um ativo, tá ciente da hotel, no pátio 5, pra, no pátio da Baixa, pra acionar e pra cópia. O Golf Tango, único a bordo, 7 de autonomia, alternando Petrolina, Oscar, Golf Tango. Oscar, Golf Tango, informa o vento variável com 2 nós, a intenção poderia ser a 3.5? Confirma, ativo, 3.5. Gente, aguarde coordenação. Confirme Alfa em aqui, Alfa. É, bom dia. Solicitando permissão de reboque do pátio 3 para o Ring 1 do, pra, do pátio principal. Aguarde. Sim. 6700 ao solo. Mas escuta. Gente, confirme o modo que realiza o push. Vai parar aqui na sua interseção aqui, é Alfa, né? Gente, o push foi solicitado ingressando para 3, mas, gente, mantenha a posição e aposte quando pronto. Ok, obrigado. Afirma, só apenas confirmando, a intenção da decolagem é 3.5, mesmo sabendo que a proemissão será Guarulhos, tomada sul. É, positivo, senhor. É que nós estamos muito pesados, não temos condições de decolar da 37. É necessário decolar da 35. Gente. O 6749 então autorizado, decolagem 35, primeira curva à esquerda agora. Primeira curva à esquerda, saída da EL, transição de Né. Afirmativo, está autorizado decolada pista 35, abandona a curva direita padrão, conforme a carta e efetua curva à esquerda da autorização. Positivo, 6749. Está pronto para o táxi, tem 74 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 54 minutos, alterna com... Gente, o objeto 6749, livre táxi, ajuste no 0, no 2, é, reporte táxi em Lima. Acusarei na táxi em Lima, o objeto 6749. Tenente, pela informação, está ciente que após a decolagem 35, a primeira curva esquerda. Afirmativo, primeira curva esquerda após a decolagem, após 700 metros. Gente. Para cópia, o Oscar Gustavo. Mais um minuto. Ok. Alfa, que é o azul Alfa, Yankee Alfa. Alfa Yankee Alfa no Pátio 3, a intenção seria realizar o pushback e após o deslocamento para o portão 01? Isso mesmo. Autorizado o pushback e aguardando para o deslocamento. Tá ok, estou iniciando o recuo da aeronave. Sempre. Webjet 6700 para táxi, com POB 68, alterna com fins com 3,5. Autorizado o Webjet 6700 táxi, contorno o pátio principal, reporta táxi em Lima. Contornando táxi principal, reporta Lima, Web 6700. Webjet 6749 a linha e decola, pista 35, vento variável com 0,2 nós. 6749, autorizado pelo Afonso 090, decola da 35, primeira curva esquerda, saída lotar 5020, transponder, controle 199, decimal 35. Ok, Oscar Gustango, Paulo Afonso 90, na lotar, decola da 35, curva direita no caso, e 5020, 935, na transponder, Oscar Gustango. Tango, tá pronto para o ataque. Gente, livre táxi, reporte para ingresso, pista 35. Mantendo o ponto e esperar. Repartará para ingresso, Gostango. 749, posição. Livre decolagem, vento variado com 3 nós. 49. Mantenha a posição, 6700. Nossa posição para ingresso da Lima, 6700. Na papá pronta, saiu oficial. Nossa, Gustango, mantenha o ponto de espera. Mantendo, Gustango. Gustango ali, mantém em cabeceira 35. Ali em cabeceira 35, Gustango. Webjet 6749, decola de Salvador ao 03, chama o controle, 109.35, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, Web 6749, decolou, curva esquerda para o Adael. E objeto 6749, sobe para o 340, vigilância radar. Subindo para o 340, vigilância radar, 6749. Gustango, livre decolagem, pista 35, vento variável com 0,3 nós. Gustango, livre decolagem 35. objeto 6709 ali, mantém Capitão 7. É, o objeto 6700. Afirma, 6700, ali mantém. Ali mantém, tem um backtrack. Sapatango, Golf Tango, decola de Salvador 06, chama o controle, 109.35, bom voo. 935, obrigado, tenha um bom fim de semana, senhor. Comente. Controle, bom dia, Oscar Gonçalves, decolou da 35 na sua escuta, 5020. Subi a pista. Claro. 0090, Oscar Gonçalves. Chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. 288, 13325, obrigado pelo trabalho. Bom dia. Livre decolagem, pista 17, vento 310 graus com 04 nós. objeto 6700 decola de Salvador, 1-1, chama o controle, 119.35, bom voo. Obrigado, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Objeto 6700, sobe para nível 340, saída da EL. Saída da EL 340, 6700. Gente, bom dia, Alfa, em que Alfa?